Neto, doutor Arthur Veiga, médico veterinário. Eu vivia tão fraquinho, sem coragem, sem ação. Só queria estar deitado, pensa na situação. A Zé me procurava, eu dizia hoje não. Ela ficava estranhando e tinha toda a razão. Um dia ouvi o rádio falando do Guaruaba, um complexo vitamínico à base de catuaba. Fui comprando, fui tomando e mudando meu destino. Agora eu sou um velho com saúde de menino. Guaruaba, procure na farmácia e na loja de produtos naturais um estimulante físico e mental à base de guaraná, catuaba e maca peruana. Propriedades energéticas, tônicas e até afrodisíacas. Atenção São Raimundo e região. O médico cardiologista Dr. Ari Sérgio está atendendo em novo endereço, na Clínica do Coração, localizada na Rua Olegário Batista de Oliveira, número 211, bairro Aldeia, em São Raimundo Nonato, Piauí. Agende sua consulta pelo número ou WhatsApp DDD 89 98110 4190. Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira. Estamos realizando consultas, risco cirúrgico, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, mapa, Holter de 24 horas, ultrassonografia de carótidas e vertebrais, ultrassonografia venosa e arterial de membros superiores e inferiores, além de exames laboratoriais. Clínica do Coração. A sua saúde em boas mãos. Um só dia. Um só dia é muito pouco para celebrar a mulher. Um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer. Palavras são muito pouco, não importa o que eu disser. E mesmo assim, dizer é o meu dever. É dever da humanidade reconhecer que a mulher é força, é dignidade, é o que é e o que quer ser. E ela quer ser liberdade. Quer ser mãe, quer ser artista, ser sozinha, aventureira, empresária, agricultora, ser juíza, sacoleira, quer ser talvez bossa nova, mas também quer ser funkeira, quer ser simples, popular, quer ser a joia mais cara, quer ser muita e ser plural, e ainda assim, quer ser rara, quer ser livre corpo e mente, quer ser e é diferente. E a diferença é clara. A diferença é a força, a garra, a resistência, a coragem, a sabedoria, a pressa e a paciência. É tão claro e evidente, ser igual e diferente faz parte da sua essência. Um feliz Dia Internacional da Mulher. Mulher Coronelina, seu amor pela família e inspiração para a vida fazem de você força e determinação. Esta é uma homenagem do prefeito Rafael Oliveira e da primeira-dama Jaiane Souza a todas as mulheres. Até às 18, no seu rádio, pelas ondas queridas da sua rádio amiga. A bichona neném, a sua M do povo. Capivara, a rainha do povo. Na condução dos graves e agudos e, claro, na locução e apresentação deste que vos fala, Francisco Barbosa. Olha, agradecendo os amigos pelo carinho da audiência, enviando a cada um o nosso caloroso abraço, nosso muito, mas muito obrigado pelo carinho da audiência. Nesta segunda-feira, hoje, dia 7 de março, 2022. 17h56 e a vida é assim, meu filho, tudo tem seu começo, meio e fim. E por aqui estamos finalizando o programa Se Liga Sertão. Agradecendo a cada um dos amigos pelo carinho da audiência. Renovando o convite para que possamos amanhã que nos encontrarmos onde assim estaremos juntinhos, unidos através da força da comunicação. Claro, tudo isso se o Papai do Céu nos permitir. A todos um belíssimo final de tarde. Uma boa noite, até amanhã, neném. Tchau. São 6 horas da tarde no campo, e na flor desse horário, as mãos que labutam debulham rosários, rezando uma prece pra mãe de Jesus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu o Espírito Santo. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos, em nossas almas a vossa graça, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Na intenção de Santo Padre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Serra da Capivara passa a apresentar agora o programa Ecos Diocesano, um programa da Diocese de São Raimundo Nonato. CYI 902, 550 kHz. Rádio Serra da Capivara, a rádio do povo. Situada na Avenida Professor João Menezes, número 509, primeiro andar. Centro de São Raimundo Nonato, Piauí. Contato 89-3582-1497. WhatsApp 981-17-6609. Instagram RSC550M. E-mail capivara550@yahoo.com.br. Em 5 segundos, a nossa próxima atração. 5, 4, 3, 2, 1. Centrolar Eletromóveis, móveis e eletrodoméstico com qualidade, os melhores preços, planos e as melhores condições de pagamentos. Aceitamos cartões de crédito. Visite nosso showroom no primeiro andar com a variedade de móveis incríveis, como salas de jantar, estofados, home theater e toda a linha de quarto. Centrolar Eletromóveis, uma questão de bom gosto. Rua Major Jerônimo Belo, centro de São Raimundo Nonato e filial em São Lourenço, na Avenida 29 de Abril, telefone 8108-3805. O Hospital São Pedro informa que o médico neurologista e neurocirurgião Dr. Pedro de Holanda está atendendo neste hospital. Tratamento de enxaqueca, crises convulsivas e epilepsia, acidente vascular cerebral, doença de Parkinson, traumatismos cranianos e outras doenças neurológicas. Serviço de neurologia do Hospital São Pedro. Mais moderno, mais completo, melhor para você. Informe-se pelo telefone 74-3535-1381 e 3535-1382. Responsável técnico Dr. Pedro Filho, CRM 15959. Pensou em desenvolver um site para sua empresa? Uma loja virtual? Personalizar suas redes sociais? Fazer a logomarca da sua empresa? Personalizados para festas de casamentos e aniversários? Convites impressos? Cartões de visitas inteligentes? E convites virtuais? Procure a Agência Web Mais. A Agência Web Mais é uma empresa especializada em marketing digital e personalizados para festas e eventos. Agência Web Mais. Um toque a mais em tudo que faz. Telefone WhatsApp 89 98108-7108. Falar com Aline. Veja aí o depoimento e o resultado de quem toma Carnaúba Amarga. Eu sou hipertenso, tenho diabetes, asma e pressão alta. E peguei o coronavírus. O médico se assustou dizendo que meus sintomas eram leves e perguntou o que eu fazia. Disse que tomava a Carnaúba Amarga e ele imediatamente respondeu: continue tomando, pois sua imunidade está muito boa. Carnaúba Amarga não é um remédio, é um milagre da natureza. A Carnaúba Amarga agora vem em líquido e cápsulas. A legítima é da flora da Amazônia. Só encontra em farmácias e casas de produtos naturais. Amigas, com o Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações e infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM e da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Bom dia, Sertão. Bom dia, Piauí. Bom dia, Nordeste. Bom dia, Brasil. A partir de agora, sintonizem na M do Povo e venham apreciar um show de forró e de cultura. Programa Viva Sanfona. Viva Sanfona. Da Capivara para o Mundo. Apresentação: Sandrinho, Paloma Nunes e Radija Nunes. E ainda vários convidados super especiais. Tá no ar. Se prepara que a partir de agora vem muito forró. E viva sanfona! Bom dia a todos os ouvintes do programa Viva Sanfona da Rádio Serra da Capivara. Hoje o programa é especial. Estamos comemorando um ano do programa Viva Sanfona. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Serra da Capivara, ouvintes do programa Viva Sanfona. Estamos aqui nesse sabadão 30 de outubro, programa especial. Estamos comemorando um ano do programa Viva Sanfona. Agradecer imensamente a Deus pela oportunidade, ao Dr. Regis Nogueira por ceder esse espaço para a gente, todos os artistas que aqui já passaram e todos os apoiadores e parceiros. O programa Viva Sanfona é para fortalecer a cultura da boa música, do forró, da sanfona e fomentar coisas boas. Desse programa maravilhoso aqui na Rádio Serra da Capivara. Pode soltar, meu querido Ed. Jornal Factorama. A verdade em primeiro lugar.